A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite. A partir de agora, a boa música instrumental brasileira. Hoje, com o Terreiro de Jesus. Para a sua... O tema principal desta música é uma canção tradicional do candomblé da nação Queto. Vamos conhecer o cerimonial do candomblé, que está na música do Terreiro de Jesus. O Terreiro de Jesus é Ubiratã Marques piano, Cisão Machado no baixo, Nenê bateria, Roberto Angerosa na percussão e Bruno Oliveira no saxofone. Bruno Oliveira vai desvendar o místico Terreiro de Jesus para nós no Todos os Sons. Primeiramente, o que é o grupo Terreiro de Jesus? Bom, o Terreiro nasceu em São Paulo, vem de um projeto concebido por Biratã, lá nos idos de 96, chamado Gantuá Septenário. E ele me convidou, ele já tinha essa ideia de improvisar em cima dos pontos de candomblé, né? A ideia básica é interpretar os pontos de candomblé como se fossem standards e improvisar em cima deles. Basicamente isso. E a reunião do grupo, como aconteceu? Aconteceu que ele já estava morando em São Paulo. Eu estava em Salvador ainda nessa época. E ele já conhecia Nenê, porque eles trabalhavam juntos na ULM, Universidade Livre de Música. Na época tinha esse nome, né? E eles eram professores de lá, dessa instituição. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, no início de 2002, nós temos início, né? A execução dessas ideias. Essa música que nós estamos ouvindo ao fundo, que é Exu, ela é uma canção tradicional do candomblé da nação Queto. Essa voz que a gente ouve nesse vocalize todo é do Jerônimo. Como vocês montaram esse repertório, Bruno? Bom, na verdade, o Bira já tinha uma vivência mais, um tanto mais profunda do candomblé pelo fato da avó dele ser mãe de santo, né? Sim. Então, ele já tinha em mente os caminhos, né, vamos dizer assim, e a estrutura da coisa. Né? Do momento da ideia do Bira até vocês finalizarem esse projeto, porque ele é um projeto dividido, né? Vocês têm o Terreiro de Jesus, esse disco que nós estamos ouvindo, a faixa Exu, que é de 2002, que vocês gravaram em 2002... E tem um segundo trabalho, que foi o Terreiro Elétrico. Que é mais elétrico. Isso, que vocês gravaram cinco anos depois. São duas fases bem distintas, né? E a elaboração desse primeiro se deu em quanto tempo? A gente gravou esse disco em praticamente 4 horas, né? Foi um período de estúdio. Não teve nada refeito. Foi assim, a coisa de prima, né? Que é como a gente gosta de gravar. Ah, foi uma gravação ao vivo de estúdio, praticamente. De estúdio. Uma gravação ao vivo de estúdio. Que é como a gente gosta de fazer, porque é puramente espontâneo, né? A coisa flui de uma forma muito natural. Então eu vou mostrar agora uma faixa inteira aqui, que é a Ogum, a segunda faixa do disco. Essa é uma composição do Bira Marques em cima de um tema do candomblé, um culto a mais um orixá aqui, Ogum. Ouvimos Ogum, composição do pianista Ubiratã Marques, construída sobre um canto do candomblé dedicado à divindade Ogum. Estou conversando com o saxofonista do grupo Terreiro de Jesus, Bruno Oliveira. Bruno, este trabalho é um tanto quanto inusitado. Ele mistura a cantoria do candomblé com o jazz. Como foi criar essa simbiose? É um trabalho que constantemente surpreende a gente, né? Quando a gente sobe no palco, não tem noção exata do que vai acontecer, né? É uma grande aventura, uma grande surpresa sempre. E é justamente isso que é tão estimulante, tão gratificante, tão instigante, vamos dizer assim. Essa aventura, né? Do novo, constante. E nessas apresentações ao vivo, os cantores estão sempre presentes? Não, porque a base é o quinteto, né? Instrumental. Jerônimo é uma participação especialíssima, sim, mas ele é um convidado. Alguém faz a voz dele na apresentação ao vivo? Não necessariamente. É, muitas vezes o próprio Cisão canta, porque ele tem uma voz bonita, ele gosta de cantar. Bruno, e você sabe se o Bira encontrou alguma restrição para utilizar esses temas do candomblé? Não, isso não, porque de certa maneira foi uma ousadia da gente, né? A gente tomou a frente assim, de uma forma até meio irresponsável, vamos dizer assim. Mas a coisa acabou acontecendo dessa forma. Porque apesar de não se ter uma ligação litúrgica, formal, ninguém tem cabeça feita no candomblé. Mas existe um grande respeito, né? uma consciência e um respeito muito grande pelo culto, pelos orixás, né? Então a coisa fica muito fácil, assim. Eu tenho para mim que, acima de tudo, está a música, né? Eu penso em tudo como música, como o supremo sagrado, né? Sendo a música. Então eu fico bem tranquilo. A faixa 4 deste CD de 2002 do Terreiro de Jesus é a música Xangô. Aqui também a voz do Jerônimo. É uma outra canção tradicional do candomblé da nação Queto. E a gente ouve então agora Xangô. Oba e cuque, oba, oba e cuque, oba um laleu, oba e cuque, oba nixeca o cabezile. Thank you. A voz é de Jerônimo, aqui na faixa Xangô, e a instrumentação do Terreiro de Jesus. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. No Todos os Sons de hoje, os dois volumes do CD Terreiro de Jesus. Bruno Oliveira, que saxofones você usou na gravação do Terreiro Acústico? No primeiro disco, eu gravei exclusivamente saxofone soprano. Na época eu estava tocando só saxofone soprano. Qual o conhecimento que o Roberto tinha para fazer uma percussão tão baiana como essa que ele usou aqui? Eu acho que a coisa foi intuitiva também, viu? Ele é um pesquisador, então ele já conhece esses ritmos afro-brasileiros, né? E Bruno, temos aqui a faixa Festa de Santo, composição do baterista Nenê. Do Nenê. Aqui já estava totalmente incorporado toda a temática do candomblé no Nenê para ele poder compor uma faixa aqui. É, sim. Nenê é um macaco velho, vamos dizer assim, né? Ele conhece os ritmos brasileiros de cor salteado, né? E tudo se mistura, né? Não existe assim um compromisso formal em tocar assim na métrica do candomblé, né? É uma coisa muito diversa, uma coisa que transita por todos os ritmos brasileiros, né? E sem limites, né? A coisa sobe até a América do Norte e se mistura com jazz e com ritmos caribenhos também. A coisa toda assume proporções universais, né? Não se restringe à cultura afro-baiana. Então agora com o Terreiro de Jesus, o Biratã Marques, o Bira, ao piano, Cisão Machado no baixo, Nenê na bateria, Roberto Angerosa percussão e Bruno Oliveira no saxofone, a gente ouve Festa de Santo, um tema do baterista Nenê. Thank you. Festa de Santo, tema do baterista Nenê, inspirado nos pontos de celebração do candomblé para o grupo Terreiro de Jesus. Logo após o intervalo, voltamos à conversa com Bruno Oliveira, falando deste lançamento duplo do grupo Terreiro de Jesus. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. E voltamos com o Todos os Sons, agora na segunda parte, falando do Terreiro Elétrico, um disco gravado em 2007 do grupo Terreiro de Jesus. Yeshua, Joa, Mama, Iu, Oda. Laro Exua Juo Mamã e o Odara Exua O Exua Juo Mamã e o Odara Laro Exua Juo Mamã e o Odara Exua O Odara Lo Choro Odara Lo Choro Luna Odara Lo Choro Elo Choro Dara Lo Choro Luna Odara Lo Choro Odara Lo Choro Luna O dará lo chorou, ele chorou, dará lo chorou, Luna. Como já disse na primeira parte, o Terreiro de Jesus é o Biratã Marques no piano, Cisão Machado no baixo, Nenê bateria, Roberto Angerosa percussão e Bruno Oliveira no saxofone. Bruno, você, qual foi a ideia de vocês de retomar este projeto 5 anos depois? Na verdade, não foi uma retomada, porque o Terreiro não deixou de atuar durante esse tempo, né? Logo depois da primeira gravação, nós fizemos uma série de concertos nos Sescs e a coisa sempre esteve viva, na verdade, né? Só que nesse segundo momento, a utilização de instrumentos elétricos, diferentemente do primeiro. Isso deu um novo caráter. O piano elétrico e o contrabaixo elétrico deu uma nova perspectiva, uma nova dimensão. Já tem um caráter mais rock and roll, uma coisa assim, bem diferenciada do primeiro. E também com algumas outras participações vocais, né? Da Fabiana Aleluia. Que é filha do Matheus Aleluia, né? E ela é ela que está nessa faixa que nós abrimos agora novamente com Exu, como vocês abrem o primeiro CD também com Exu, que é uma sequência do cerimonial tradicional do candomblé, sempre abrir com Exu, não é isso? É isso. Se não abrir com Exu, ele esculhamba o processo. E vocês fizeram direitinho e nós aqui também. Estamos abrindo com Exu. Cada nação tem uma gama de cânticos particular, né? O Queto, o Angola, o Jeje. Então é um universo muito, muito rico, muito vasto. Não existe candomblé sem tambores. No candomblé, cada orixá tem ritmos e cantos próprios, entoados durante as celebrações. O Terreiro de Jesus dá aqui sua interpretação jazzística para estes pontos do ritual religioso. A seguir, Oxóssi, com vocalize do cantor baiano Jerônimo. Thank you. nós ouvimos Oxóssi, com a participação no vocal do Jerônimo, com o grupo Terreiro de Jesus. Bruno Oliveira, me conta, nesse segundo disco, no Terreiro Elétrico, este, ao ser gravado, ele já estava mais exercitado por vocês do que o primeiro? Porque o primeiro você falou que vocês tiveram um ensaio, uma apresentação e um disco gravado em 4 horas. Como aconteceu o Terreiro Elétrico? O Terreiro a gente gravou mais ou menos num período também. É claro que tem gravações adicionais, houveram algumas percussões adicionais, detalhes, mas o esqueleto da coisa, o corpo, né, a base, foi gravada num período também. É uma pegada mais rock and roll, vamos dizer assim. É, pela timbragem elétrica, né, o contrabaixo elétrico dá outro caráter, os harmônicos. Pra ser sincero, o segundo é meu xodó. E aqui o Nenê também, nesse segundo disco, comparece com mais uma composição dele, que é a Egum. É. Essa música é interessante que ela originalmente foi feita em homenagem, dedicada a um grande baterista daqui da Bahia, chamado Lula Nascimento. E eles são muito amigos e têm muita história juntos, né? Então ele resolveu escrever esse tema em homenagem a Lula. E o vocalize aqui é da Ione Papas. É. Esse é samba mesmo, samba. Talvez seja a faixa mais popular. Assim, Bira imagina as baianas requebrando com, sabe, aqueles balaios grandes na cabeça na Feira de São Joaquim. Essa é pra tocar no rádio, pra todo mundo dançar, não tem restrição. Thank you. pegou música do baterista Nenê, criada sobre uma canção tradicional do candomblé com o grupo Terreiro de Jesus. No vocalize, a cantora Ione Papas. Esta é uma das gravações que o Terreiro realizou em 2007 para o CD, o volume 2, chamado Terreiro Elétrico. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. E, Bruno, o que mais você acha importante destacar nesse trabalho de vocês? A originalidade. Eu considero um divisor de águas. Eu falo assim, sem a menor restrição. Considero um divisor de águas. Uma coisa, assim, absolutamente nova. Bruno, qual é a faixa que mais te agrada neste volume 2? A segunda é um poema, uma coisa assim, sublime. A começar pela introdução de contrabaixo. Que é Oxalá. Extremamente poética. E tem uma projeção assim, que parece ser uma coisa como um cowboy do espaço, sabe? Uma coisa meio ficção científica. É raiz e ao mesmo tempo é futurista e cósmica. Eu acho uma faixa linda. Oxalá. Thank you. Estou conversando com Bruno Oliveira, saxofonista da banda Terreiro de Jesus. E Bruno, eu gostaria que você explicasse como foi feita, qual foi a concepção para se fazer a capa, o encarte desse disco, que ele tem um cuidado mais especial, não tem? Tem sim. A arte, parte integral, é uma coisa que se funde com a música do Terreiro, uma síntese absolutamente genial. E foi um presente maravilhoso que eu recebi do meu padrinho, Juarez Paraíso. O Juarez é um artista baiano? É um artista baiano célebre, é uma figura mitológica da Bahia. E ele concebeu essa máscara, que é uma síntese absolutamente genial de tudo que é sincrético, tudo que é misturado na cultura afro-brasileira, todas as tendências culturais, todas as possibilidades, né? Assim como a música do Terreiro não se restringe a uma cultura específica, a uma tendência específica. Este é o arranjo do Terreiro de Jesus para Oxalá, versão que está no volume Terreiro Elétrico, gravado em 2007. Com Bira Marques no piano elétrico, Nenê na bateria, Roberto Angerosa na percussão, Cisão Machado no baixo elétrico e Bruno Oliveira, nosso convidado neste programa, tocando agora sax alto. Então, Bruno, queria agradecer a sua participação aqui no Todos os Sons. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e queria agradecer também a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui compartilhando o que eu tenho de melhor com vocês. Muito obrigado. E terminamos essa edição do Todos os Sons obedecendo ao cerimonial do candomblé, que fecha com um canto dedicado a Oxalá. Agora a versão acústica do Terreiro de Jesus, gravação de 2002. Chegamos ao final de mais uma edição do Todos os Sons. Os trabalhos técnicos são de Sérgio Ribeiro e o apoio de produção de Paula Faustino. Até o próximo sábado. Um bom domingo a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.